muros e grades, só quem viu sabe qual é. Nadar pelo poder que predomina em São José é apenas mais um fato, assim dizia o elemento. Trancadão no quarto com pensamento violento, a minha fé me salvou pra que não fosse meu fim. Mas a farda do diabo não queria se. O poder do dinheiro deixa a juventude perdida. Eles abatam quando um de nós se torna a mão destruída. Querem roubar sua vida, pra viver tem que ser forte. Passando pela trilha entre o medo e a morte, na rima certeira, de volta pro dinar, se fortalecendo o sonho de paz e liberdade. Liberdade, liberdade.